músicas ali, que tem 14 músicas de minha autoria. Eu passo essa R$10 só nesse caso aí, porque aí eu fiz essa mamada do violão. Se alguém se interessar, eu tenho agora uns 6 ou 7 CDs ali, com todas as músicas de minha autoria, e essa está incluída no.